momento a dois perfeitamente se encaixa. Marvin Gaye no som, tá bom, não abaixa. Bem lascivo, me mostra que o que temos se mantém vivo. Nossa cama fica bem lúbrica, como você gosta só eu faço. Tipo minha rúbrica, um cômodo com uma cama sem sofá. Tá susa do MC de free, vou improvisar. Nega, o bebê nana tranquilamente. A noite é de uma criança e a madruga é da gente. Esse exemplo de paixão me fascina. Minha preta branca, minha grande pequenina. Corpos quentes, num frio, sem cobertor. Carinho misto a selvageria, nosso amor. Vem fazer como o mundo nunca viu. Vem tirar 50 tons de cinza de conto infantil. São 3 da matina, ainda é cedo. O corujão é bem mais da hora com nosso enredo. Contra a cena com minha pessoa, azul script que é tran. Opa, a noite fica boa. São 3 da matina, ainda é cedo. O corujão é bem mais da hora com nosso enredo. Contra a cena com minha pessoa, azul script que é tran. Oba, a noite fica boa. Cabeça doendo? Doril pra quê? Dor de cabeça passa com sensação de prazer. Clima gélido, melhor do que ficar na net. É se aquecer dividindo a ducha do Lorenzetti. Fazer o que a menor idade na tela não deixa. Deslizando meus dedos em suas madeixas. Sai do banho, se seca, vem pros meus braços. Ficando envoltos em carícias, beijos e abraços. Sem música, pois agora. A sonoplastia é por conta da chuva caindo lá fora. Tu és minha senhora do engenho. Pelos arranhões cicatrizados nas costas que eu tenho. E muitos dizem que coisa feia, mas nossa regra sempre foi desregrar a regra alheia. Brasileira, 1,60m e branquinha. Nessa madrugadinha quer ser minha brasileirinha. São 3 da matina, ainda é cedo. O corujão é bem mais da hora com nosso enredo. Contra a cena com minha pessoa, azul script que é tran. Opa, a noite fica boa. São 3 da matina, ainda é cedo. O corujão é bem mais da hora com nosso enredo. Contra a cena com minha pessoa, azul script que é tran. Opa, a noite fica boa.